história louca e sai pro arrebento. Os moleque é sanguinário, é fruto do veneno. Carreta 2.0, a banca tá de cima, as peças abastecidas. Um teco é de lei pra entrar no clima. Só volto quando coloca a mão nesse tesouro. Cenário é isso mesmo, sinistro e cabuloso. Quem tem atitude volta rico com pote de ouro. Quero ver quem vai comigo nessa fita. Matar ou morrer, se der certo nós vai tá de cima. Passa o fio pro fiel e agiliza que o bang vai virar. Pode crer, nós acredita. Já tá feito o mapa, reúne os guerreiros. Pois dessa data o corre não passa, vem o que vier. Quem atravessa a brasa rasga. Na busca dos malote é tudo calculado. Um minuto fora do tempo, nesse caso já é atraso. Vai K2, os bichos lá de baixo desligou o telefone. Só deu caixa de mensagem, mas eu tô contigo nessa porra. Pode crer que nós invade. Falou, mas antes um fiel de Q3, comédia atrasalado. Dinheiro e patrocínio. Bagulho é luxar e tá de cima. Suave, tranquilina, porcelana fina. A numerada tá na liga. A firma faz dinheiro e patrocínio. Bagulho é luxar e tá de cima. Suave, tranquilina, porcelana fina. Bagageira, segurança do sucesso. 380, 357 e uma puma tá na febre. É claro, sem falar na AK-47. Os firma tem diploma de bandido, é catador e dos bom. Não deixa falha, se pá, cai pra dentro mesmo e troca tiro. Peneira o vigia, mas não perde um amigo. É marginal, renomeado, conhece o perigo. Pois cerato preto, queimando o asfalto, é fita dada, é só catar e sair gaisado. Três vigia, cuzão atrasalado, se cagou só em ver os maquinário. O cofre já tava aberto pelo Judas traidor, gerente bancário. As numerada tá na mão, foi facinho mamão. Sem disparar nem o tiro, tô de volta na rua com os irmãos. Cai na pista, destino é qualquer um, então se liga. É tipo o cheiro delas, numerada tá na liga. Iate no litoral, bagulho é de gringo, só porcelana fina. Dinheiro tem de monte, porque a firma tá de cima. Os moleque é criminoso, fiel e aliado. Tá tudo certo, cada gladiador com seu lado adiantado. As numerada tá na